O Abissan 6570 no solo ao 00. O senhor tem condições de fazer um backtrack aí pela pista e livrar na Eco? A gente tá com uma Airbus aí sendo rebocada. O tráfego vai aguardar antes da Eco a sua passagem. Afirmativo, backtrack e livra via Eco, Abissan Cargo 6570. O senhor vai fazer o backtrack devido ao reboque ser lento. E não fazer o backtrack, o táxi se havia pista e livrar na Eco. Após a aeronave livrar na Eco, o Boeing da Abissan Cargo, o senhor prossegue a retaguarda do mesmo. Gente, Eco mantendo a posição na Alfa, liberando a Eco. Abissan 6570, ao livrar a pista na Taxiway Eco, chame o solo 1219. Ao livrar na Eco no 219, Abissan 6570. Torre, eu mesmo, se você quiser, eu tô com um probleminha aqui, tô tentando resolver, tá? Gente, o senhor vai permanecer mais quanto tempo? Só um instante, eu tô com um problema no motor aqui direito, só um minuto. Mike Hotel Zulu, tá autorizado para seguir com o reboque via Alfa, aqui o pátio 3, já portando para ingressar no pátio principal, Mike Hotel Zulu. O Mike Hotel Zulu, apenas corrigindo o táxi, vai prosseguir via Alfa, ok? Reporte na Juliette para ingressar na parte principal, vai deixar o pátio 3 livre, devido ao Abissan Cargo que vai ingressar para o pátio 3, evitar que a aeronave fique muito tempo à espera retaguarda devido ao reboque lento, ok? Hotel Zulu, ciente, seguindo pela Taxiway Alfa e solicitará ingresso na Juliette. Salvador, bom dia, você está cargo mesmo, 570, levando a pista na Eco. Avista cargo 6570, prospect táxi via Alfa Kilo. Bate 3, a posição é de número 10. Alfa Kilo, bate 3, posição 10, avista cargo 6570. Não. Total, voe Duna, desça 2000 pés, 1013, reporte localizador. Duna, 2000 pés, uma arena só localizada. Três, 153, chegada a Ponte, 2000 pés, 1013. Salvador, é o Hotel Zulu para ingresso, Pationo. Hotel Zulu autorizado, Juliette, Pationo, confirma apenas a posição? 9, posição 9, senhor. Afirmativo, autorizado, Juliette, o portão número 9, Mike, Hotel Zulu. Salvador, muito bom dia, 14201, da frente da EFSA, Azul, 3-4-0 para Campo Grande. Azul 4201, formação Eco, ajuste no 013, 340 aprovado, ponto cópia. Apelo. Autorizado, Salvador, Campinas, via UPZULU 16. Eu de voo 340, saída da El, Leda, após Leda direto Bridge, onde Interceptor ouvia, após conforme a rota, decola da pista 10, com a primeira curva à direita, transponder 5145 e o controle Salvador 120.8. Centralizado para cima de 340, via pelo 16. É da Leda Bridge, ó, comprei uma rádio toda, coloca no 0, cruza a direita, então a 5145, controle 108, Azul 4201. Correto, Azul 4201, no reporte, conta para pushback e acionamento. Paulo Salvador, bom dia, voo 904 para cópia Galeão. Voo 804, formação Eco, ajuste 1013, pronto para cópia. Autorizado Salvador Galeão, via UPZULU 10, ESMAP, após direto Lúbito, direto Babacena, após DCT Tokin. Rio de voo 360, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Decolando da pista 10, com a primeira curva à direita, transponder 5147 e o controle Salvador 120.8. Copiando o 1804, 360, via PSU 10, Márcio Jesus, vai bater um pouquinho. Fora da Helena, pode vir aqui. Também estou na direita, ponto 47, seu código, ponto 2018. Apenas corrigindo a rota, Lúvito, ok? Lúvito Lima, uniforme Vitor Tango Oscar. Up Zulu 10, Edmap, Lúvito Barbacena, após Toquim. Correto, gol no 804, chame pronto para pushback e acionamento. Sono, bom dia, Azul. 4-0 tem da Eco, 3-4-0 com 20. Azul 4-0, ajuste 1013, pronto, cópia. Autorizado Salvador Confins, via UP Zulu 16, nível de voo 340. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Deceptor via, após conforme a rota. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita. 5146, é o código transponder, e o controle Salvador 120.8. Autorizado 340 para convite, para o Zulu 16, decola da 10, da Elisa Bridge, 5146, transponder, 208, controle, Zulu 4040. Correto, Zulu 4040, apenas confirmando transponder 5146, chama pronto para pushback e acionamento. 5146. Azul 4040. Salvador, é o Sam, Mike, está o Zulu, só Ponte 9, encerrando o remonte grátis, bom dia. Ciente, Mike, até o Zulu, bom dia. Salvador, 9-3-1-5-3. Manda puxa, acionamento, posição 8. 2-0, chama o táxi, 3-1-7-1. Chama o táxi, 3-1-7-1. Salvador, bom dia, o voo 9-6-4-2. Voo no 642, informação eco, ajuste 1013. Pronto, cópia. Autorizado Salvador Recife, via Upper Whiskey 58, o nível de voo 390, saída Puca, transição Caju, decolando da pista 10, com a primeira curva à esquerda, transponder 5155 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Recife, 8 Puca, Caju, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Salvador, bom dia, 862 do Uno, informação é localização caminhão 50. Oxiné 62 no Uno, formação e curso é eco, o ajuste é 10, 14 agora, tá pronto pra cópia? Afirmo, 014 ajustando, cópia 62 no Uno. Autorizado Salvador Galeão via UPZULU 10, ESMAP, após DCT Lúvito, DCT Barbacena, após DCT Toquim, o nível de voo 360, saída Dael, Leda, após Leda Bridge. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita. Transponder 5150. O controle Salvador 120.8. Gente, hoje é o 62.1, autorizado Salvador Galeão, nível 360, via Perizolu 0, pois MAP, luz do Barbacena, Tocinho. Ainda será da Eoleda, pós-vide, decola da 0, primeira curva, na direita. Transponder 5.0, controle Salvador 120.8. Correto, o Chinem 62 no 1, apenas confirmando transponder 5150, chame pronto para pushback de acionamento na remota 1-3. 3153, Sergio 2000, com referência, o senhor autorizava a interferir completo com esse próprio. Autorizado a aproximação visual 3153. 3153 autorizado. Reporte visual com a aeronave. Reportarei, 3153. Gente, total 9910 no solo, aos 20, chame o solo 1219 e por gentileza, fique atento aí durante ao ingressar naquilo, foi reportado aí pelo fiscal do pátio um possível parafuso ou alguma chave de metal aí que um mecânico da TAM deixou cair na Alfa, ok? Por gentileza, se encontrar, reporte aí ao solo 1219, bom dia. Excelente, muito obrigado aí pela informação, agora chamaremos o solo 219. Obrigado, até o próximo trabalho. Excelente. 8, decimal 95, o ajuste agora é 1-0-4, então 3171, boa viagem. 1-0-4, pátio em 18-95, pode esperar, obrigado, bom dia, senhor. Pesador já avisou. Chama a torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, muito obrigado. Federal autorizado ILS, reporte estabilizado, ajuste no 0-4. Zero. 7-1, Fatilo, Pátio 3, posição 07, muito obrigado. Outro Salvador, bom dia, Gol 607, formação Eco, autorização São Paulo. Gol no 607, Eco, a informação, ajuste agora é 1014. Tá pronto, cópia? Cópia. Autorizado, Salvador, Guarulhos, via Upazulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor via, após conforme a rota. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita. Transponder 5157 e o controle Salvador 120, decimal 8. Cuidado, São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360. A decola da pista 10 curva à direita, na saída da El, Leda, após Bridge, intercepta a Pesulu. 16, conforme rota após. Astra 557 e o controle da 08, gol 607. Colete em pronto, gol 607. Salvador, muito bom dia, 39963, de posse da Eco, estado da conquista, pronto para cópia. 39963, Eco correto, ajuste agora é 10 no 4, está pronto, cópia? Firmo. Autorizado em Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, nível de voo 200, saída Arbor após DCT ao destino. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita, transponder 5126 e o controle Salvador 120, decimal 8. Salvador, Conquista, direto conforme o plano, nível 200. Subida Arbor, após DCT, decola da 10, curva direita após, aciona 5126, controle Salvador 120, decimal 8, 39963. 39963, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Aí para pushback e acionamento. Tá, 3597. Tá, 3597, formação Eco, ajuste 1014, aguarde cópia. 3597. Paulo, bom dia. O 4040 azul tá no passe 3, posição 2, pushback e acionamento. Azul 4040, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, reportarei para o táxi. 4040 azul. Bom dia, o TAM 3171, ponto de andar 10 pronto. Alinha e mantém a 10, TAM 3171. Alinha e mantém a 10, 3171. É 3153 no solo, aos 24, chame o solo 129. 129, TAM 3171. TAM 3171, decolagem autorizada da 10, o vento 90 graus, meia dúzia nós. Informo o Boeing 737, 737-300, da Liberal, 2 milhas de estar. Gente, ali decola o TAM 3171. Liberal, torre 11895. Tá, 3597, pronto pra cópia? 3597, pronto. Sideral 9970. Sideral 9970. Bom dia, continue na aproximação. Informa as boas da TAM, já iniciou a rolagem na 10. O ajuste é 10 no 4, aguarde pista livre. 120, decimal 8. Autorizado Brasília, via Brasil 17, nível 360, agora ele é a saída, decola da 10, curva direita, 5160, transponder, D08, o controle. Apenas confirmando seu entrecortado, saída Arbor eleva, ok? Arbor eleva. Correto, em pronto para pushback de saneamento, tá 3597. Vamos lá. Tá logo 1804, portão 4, pushback de saneamento. Autorizado, chame para o táxi, 1804. Vai dar o táxi, 1804. Salve Salvador, bom dia, tá 3890, informação eco, autorização Recife. Tá 3890, eco informação, ajuste 10114, quase um minutinho pra cópia. Tá pronto pra cópia, tá 3890. Tá 3153, consegue Juliette, portão 08. Juliette tá 08, tá 3153. Tá 3890, tá autorizado Salvador, Recife. Via Upper Whiskey 58, nível de voo 330. Saída é Puca, transição Caju. Decola da pista 1-0, com a primeira curva à esquerda. Transponde 5143 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado. Obrigado. Zero para zero, 21 a bordo, 3 de autonomia, Fernando Galeão, marcado. O gol no 04, na escuta do solo. Pronto, aguardar mais um minuto aqui para dar o início ao pushback. Após a passagem do Embraer da Azul, a cauda será autorizada novamente, ok? Azul 4040, Galeão, confirma que abriu a autonomia. 330 aprovado, Recife, Upper Whiskey 58. Pro Caracaju, com curva esquerda, 5143-2084. Azul 4040, pode repetir o brinquedo, foi entrecortada, foi modulado ao mesmo tempo com a outra aeronave. Sem problema, 121 a bordo, 3 autonomia, Fernando Galeão, 4040. Desde táxi via pátio, principal e Índia, no ponto de espera, pistão 0, torre 1 no 8, decimal 95, ajustando 1014, Azul 4040, boa viagem. 14, via Índia, contra o ponto de espera, 295, obrigado, bom dia, Azul 4040. Gol noite 04, após a passagem do Embraer da Azul, está reautorizado o pushback coordenação aqui para o sol, chama para o táxi. Sideral 9970, no solo 128, libera a direita, 1219, o solo. Tá 3890. Por gentileza, corteje novamente a autorização. Afirmativo, autorizou Recife 330 e 58. Por Caracaju, curva esquerda, 5143, já transporte 208, controle. Correto, chama pronto, 3890. Chamaremos. Boa noite, 04, solo. Yeah. Faz a passagem do Embraer da Azul, a cauda está autorizada. Pushback coordenação aqui, pessoal, chame para o táxi. Solo, Salvador, acelera o 9970. Salvador, Sideral 9970.